Os CDs do Mega Robson, você curte aqui, www.cdsdeaparelhagens.com. DJ Jefferson! Detona, DJ Jefferson, 1, 2, 3, detona, senhor! Conheci, minha vida transformou, mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é. E aí, Italia? O amor. Então diz. Então, não aceito que tudo acabe assim. É peru! Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Bora, Alex, bora! Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. O Elton! O Brea! O presidente da família mais pobre! E meus beijos eu sofro demais. É pra detonar, detonar, detonar! Só de Cutijuba esse tempo aí. De paixão embarque. Maresia, o mar é cheia. Popson, nanana. Telão Drinks. Eu sou Popson. Nativas, porra. Nanana. Eu sou Popson. E esse tempo aqui quem conhece? Ah, nanana. Ah, nanana. Ah, nanana. É o Popson. Você chegou, veio pra mim, não te esqueci jamais. Você chegou, valeu a pena ficar a te esperar. Enfim chegou, tudo parou e eu te quero demais. Agora eu vou, tira esse som que me faz sonhar. Olho pro céu, vejo a nave. Olha que vem! Dali performático gol! Eles que comandam a panelinha. Não existe em algum lugar. Bora, minha panelinha. Quando vivo, aguardo vocês hoje no Portal Show. Vivo a sonar. Eles comandam a segunda-feira do Caribe. Sonar, é nós. Vem, vem, vem. DJ Jefferson, Jefferson, Jefferson. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. Cai, ninguém

Rebole, bole no compasso da menina. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando brega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Rebole, bole no compasso da menina. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando brega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Reboladeira, rebolina lá na ladeira. Rebolando, bora leda, não pare de rebolar. Reboladeira, rebole lá na ladeira. Rebolando, bora leda, não pare de rebolar. Voo livre. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. É bole, bole no compasso da menina. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. E o quê? Dançando, pega ela, rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É bole, bole no compasso da menina. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, brega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Fim de semana, rafarra vai começar. Em Castanhal, à noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, vem aqui. Tá travando tudo, diga sabe. Entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. Como é que é? E a moçada aqui no meio do salão. Muda da som, show de iluminação. You press a song. Oh, Handel. Handel. Handel. You press a song. Oh, Handel. Handel. Handel. You press a song. Oh, Handel. Handel. Handel. You press a song. Oh, Handel. Handel. Handel. Totalmente diferente. Banda Ouro. Tá voltando pra quebrar. Com a Demi a festa não vai mais parar. Onde ele toca a festa sempre tá. Sonhar. DJ Bunga! No instante, o Defend Deus! E aí, Bunga? Cada um foi pro seu lado. O tamo junto, viu, garoto? Mas que tem mão enrolar. E agora, como é que é? Eu me entrego em delírio de querer. Mas a vida continua e eu tô tentando te esquecer. Ah, ah, a saudade aperta o peito. O Alex! Eu não lembro. E a tô nem vendo. Ai meu Deus, eu dava tudo pra você compreender. E o quê? Que nada faz sentido sem você. Ah, coração. Eita, coração. Coração. Vamos nessa. técnico. É nóis, Cheguinho. E ponto final. Tamo junto, viu, Cheguinho? Tu sabe, garoto. Isso não são versos tristes, são garranchos de palavras de um coração cansado de sonhar. Num instante acabou tudo, cada um foi pro seu lado, só as lágrimas que teimam em rolar. Eu me entrego em delírio de querer, mas a vida continua e eu tô tentando. Encontrar outro alguém. Já cansei de sofrer. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Não vou chorar por você, baby. Don't you cry. DJ Jefferson. E a gente detona assim, ó. Tanto tempo sofri por você. E o quê? Tanto tempo que não te vi. E peru? Mas de mim. Calma aí, peru. O que saber? Vai da manha. Sofri demais. Tanto tempo esperei por você. Tanto tempo que só fiz chorar. Mas de mim você não. E a Thalia endoidando. Ainda sou louca por você. E agora? E agora? Decidi esquecer você. Meu amor, não vou mais. Sabe por quê, minha filha? Agora você chora por mim, eu sei. Então. Mas hoje sou eu quem não quer mais você. Quero alguém que me dê carinho, que me chame de benzinho. De benzinho, hein? E aí, baronesa? Agora você está. Agora você está. Agora você está. Agora você está. Agora você está. DJ Jefferson! Eu te amei e você sumiu de mim, me deixando tão triste assim. Sei que você não vai viver sem mim. Meu amor não vai resistir. Pai d'Égua. Eu te amei e você sumiu de mim. E o quê? Me deixando. Mas que tal a gente relembrar assim, ó? Desse tempo aqui, ó. DJ Jefferson. Agora você vem de novo. Esse barco

Jefferson, DJ Jefferson. É DJ Jefferson na parada, meu compadre. E a nossa reta final. DJ Dinho é quem vai tocar. Então toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ei, Dieguinho, anota esse nome aí, ó. Beijinho, linda. Pra detonar, meu filho. Só as melhores, das marcantes, Jaguinho. Tocando no hobby, com performático, meu filho. Aqui no meu coração, na nossa canção, está bem junto a nós. Nossa reta final. Se o tempo passa, eu quero te encontrar e cada vez mais te. Dieguinho, e o Dieguinho, olha aí, maninho. Nossa última, gente. Pra você que me curtiu hoje, o Rob, meu muito obrigado. Valeu, galera. Essa aqui é nossa última. Vem, dance comigo. Meu bem, vai começar o show. Eu não te esqueci. I love you, dance comigo. Vem, dance comigo. Meu bem, o show já começou. Fiz essa canção com amor. Dance comigo. É nossa última, última. Fui na festa para dançar. Encontrei você, meu amor. Como é linda essa melodia. Então me dá um beijo. Vem matar meu desejo, coração. Dance comigo, meu bem. O show já começou. Fiz essa canção com o amor. Dance comigo. Dance comigo, meu bem. O show já começou. Fiz essa canção com amor. Dance comigo. Nelsinho Rodrigues, muito mais romântico. Valeu, galera. Obrigado a todos vocês que vieram curtir hoje aqui no Maguari. E coração, valeu. Vem, dance comigo, meu bem. Vem. Começar o show. Eu te esqueci. E o show do Robin. Robin comigo. Vem, dance comigo, meu bem. O show já começou. Fiz essa canção. Nossa última. O amor, dance comigo. Valeu. Fui na festa para dançar. Encontrei você, meu amor. Como é linda essa melodia. Então me dá um beijo. Vem matar meu desejo. Valeu, Sabrina. Valeu, Jennifer. Coração. Dance comigo, meu bem. O show já começou. Fiz essa canção. Valeu, Robert. Com amor. Valeu, Thalia. Valeu, Alex. O Alex mata 10. Dance comigo, meu. Esse Alex, vou te contar, viu? Ele apareceu do nada aqui sozinho. Com amor, dance comigo. Dance comigo. Pense comigo. Dia 21, a confraternização do Rob. Dance comigo. Valeu! Dance comigo. Valeu, Wallace! Dance comigo. Valeu, Sérgio Top! Galera do blindado aí, valeu! Gente, nossa reta final, valeu, gente! Rob! Mega! Mega! Mega! Rob! Dá-lhe meu hobby! Aqui no Hobby! É muito mais emoção!